come, se pudermos dar a mão, se pudermos quebrar todas as correntes, se pudermos combater a fome, pelo amor e a vida humana, para fazer o nosso futuro cantar. Se pudermos combater o ódio, se pudermos combater a fome, nosso planeta é uma rainha e basta um toque de nada, porque o seu rio te pertence. Tu no teu caminho tão sofres, tu és que nas tuas costas levas nossas crianças e nosso destino. Faltando pão e água, corajosa mulher camponesa, se pudermos combater a fome, se pudermos dar a mão, se pudermos quebrar todas as correntes, se pudermos combater a fome, pelo amor e a vida humana, para fazer o nosso futuro cantar. Combater a fome, se semearmos, se amarmos, o nosso destino tornar-se ao nosso bem, com a vontade e sacrifício das nossas mãos sairá um jardim. A sobrevivência dos povos depende do diálogo das culturas, da tecnologia, da biodiversidade e da boa vontade dos homens. Pela sobrevivência de uma esperança, sinta os direitos fundamentais. Celebramos hoje o Dia Mundial da Alimentação, sob o patrocínio do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, do Comitê Nacional Telealimento e da FAO. Se pudermos combater a fome, se pudermos dar a mão, se pudermos quebrar todas as correntes, se pudermos combater a fome, pelo amor e a vida humana, para fazer o nosso futuro cantar. Se pudermos combater o combater a fome, se pudermos combater o ódio, se pudermos combater a fome, se pudermos combater a fome, se pudermos combater a fome.